Um lamento pelo facto de não estarmos a ser suficientemente eficazes e cuidadosos na limpeza das nossas ruas, nomeadamente no que se refere à limpeza das folhas. Principalmente no dia em que decorreu o cortejo da Semana do Caloiro, em que recebemos pessoas de fora do concelho, os pais e familiares dos alunos que frequentam a Escola Superior, e, de facto, nesse dia a cidade não estava com a apresentação e com um estado digno para receber as pessoas que vieram ao nível do hospital. Acho que deveria haver, da parte da Câmara Municipal, um outro cuidado relativamente a essa questão, identificar as razões pelas quais não é possível fazer essa limpeza com maior frequência e, sobretudo, não tendo havido cuidado de fazer a escolha de um calendário que pudesse garantir que naquele dia a cidade estava em condições de poder receber os visitantes.